imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo e sabe. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro.